Yo, Contagem no beat, Samurai Negro parte 4. Maldita hora que eu resolvi negar as minhas raízes. Os avisos foram demasiados, mas eu estava cego acreditando nos infeliz. Me davam bons conselhos, mas de nada adiantava pra mim. Quando cê é filho da escuridão, a depressão vai estar sempre aqui. Os pensamentos negativos dominam a alma do homem que mata. Pelo menos na sua mente ele sofre com os efeitos desse trauma. Qualquer coisa se torna arma na mão de quem vive pelo ódio. A felicidade alheia incomoda, ele já imagina os destroços. As lágrimas lhe dão prazer, ele gosta de ver tudo perdido. Gosta de ver sonhos destruídos, os corpos jogados no precipício. O sangue se torna combustível pra caminhada continuar, pra espada continuar a dissipar e mandar cabeças pro ar. A minha única preocupação é continuar o genocídio, deixar a minha marca em todos os cantos e ver as pessoas pedindo por perdão, por compaixão, mas não adianta. Não escuto o grito de quem já morreu faz tempo. Pro seu lamento eu estou surdo. Não sou nenhum tipo de salvador ou defensor dos direitos humanos. Me faço de bom moço pra iludir aquele homem que está me vigiando. Mas com certeza se morar em negro parte 4. Candidato a ser o próximo oponente a ser enterrado aqui mesmo, vai ter a honra de enfrentar o homem que tem o espírito aceso. Pelas chamas do inferno que mantém o meu ódio vivo, por favor não cruze o meu caminho, senão você estará perdido. Samurai negro governa pelo medo, pelo desprezo ao oponente, conquistando o território, separando o osso da carne do combatente. Eu sou mestre das artes obscuras ensinadas há muito tempo. Eu demonstro compaixão, mas a vontade é de te ver morrendo, relutando e dizendo que não pode morrer dessa forma. Mas agora sou eu quem decido como acabar com a sua glória. Vou perfurar os pontos vitais um a um pra prolongar o sofrimento do homem fraco que agora está a lamentar, pedindo pelo amor de Deus pra eu não dar fim da sua vida. Mas pra sua grande surpresa, eu não acredito na obra divina. Eu acredito na força bruta que cada ser humano carrega nos músculos. Eu acredito no exército que me guarda. Eu acredito no futuro. Eu acredito na espada que separa a cabeça do resto do corpo. Eu acredito no filho bastardo que futuramente também vai estar morto. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.